ZYM 297, Rádio Manchester, AM 730, ZYC 800, Rádio Atividade 93,5 FM. Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apresentação, Cíntia Cardoso e André Costa. INSS anuncia que manterá pagamento de benefícios de pessoas que deixarem de realizar processos. Atividade FM, Rádio Manchester, transmitindo uma programação especial. Voltamos a apresentar. Boa tarde, amigos. Muito bem, amigos, estamos de volta então com a nossa participação, e você acompanhou aí esse relato.